já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Graças ao seu amor, hoje eu estou vivo. Agora eu sei o significado da palavra amigo. Eu não acredito que eu precisei passar por tudo isso para perceber o quanto eu estava sozinho, sem ter um ombro amigo para chorar. Enfim, alguém que me desse forças, ao menos um motivo para sorrir e assim prosseguir até o fim, rumo à felicidade, à paz que eu sempre quis. E não achava nos bares onde eu procurava. Só estava destruindo a minha vida, cara, virando a noite nas baladas. Me lembro como se fosse hoje. Nossa, quantas burradas. Hoje eu sei bem o quanto eu errei, irmão. Mas graças ao seu amor eu encontrei a solução, a salvação, o caminho rumo ao paraíso. Obrigado por tudo, meu melhor amigo. Obrigado por tudo. Desmoronando ao meu redor, aos poucos tô vendo meus sonhos sendo reduzidos a pó. Não dá mais sozinho, não consigo caminhar mais. Não quero fazer o mal, mas algo me atrai. Mas tenho que ser mais forte e enfrentar o mundo. Chega de olhar pra trás, à procura de um refúgio. Sei que preciso continuar lutando para ver meus sonhos se realizando. O seu amor é tão doce quanto mel. A minha vida para ti vale mais do que qualquer troféu. Eu depositei o meu amor nas pessoas erradas, e você, meu amigo, sempre do meu lado. Só que eu não enxergava, não ligava, continuava na mesma, me afundando na bebida, onde eu sabia que não era saída pros meus problemas. A vida inteira eu procurei um amigo assim. Hoje eu encontrei você, que morreu por mim. Obrigado por tudo, Jesus. Vou te esquecer. Você que estás comigo. Obrigado por tudo, Jesus Cristo. És meu melhor amigo. Eu nunca vou te esquecer. Você que estás comigo. Por quantas vezes, mano, eu perdi a minha fé? Você sabe como é, nem sempre a vida é como a gente quer. Se eu pudesse voltar no tempo agora, não deixaria minha mulher nem a minha filha ir embora. Mas preferi perder tudo do que reconhecer que sem a sua amizade meu coração era vazio. Porque apesar de ter muitos amigos, eu não tinha ninguém. Desculpa, amigo, aí eu te amo também. Nada e nem ninguém vai me separar de ti. Demorei pra aceitar o seu amor sem fim. Fui tolo, mas hoje aprendi suas lições. Só você é meu amigo, auxílio nas tribulações, nas orações. Encontrei alguém pra conversar, desabafar. Só em ti eu posso confiar, contar e acreditar no seu amor, meu fiel amigo. Obrigado por tudo, Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Jesus Cristo. És meu melhor amigo. Eu nunca vou te esquecer. Por tudo, Jesus Cristo, meu Deus, és meu melhor amigo. Eu nunca vou te esquecer. Pois sei que estás comigo.